Sheila Rocha. Todos os amantes adormeceram e todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perderam, nem nas madrugadas em que se amaram. Quero ser seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vindo que hoje é só sonho, sonho. E que se acabe o segredo, e que aumente os desejos. E assim quando eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre seu corpo. Repertório.